A porta é ingressando no pátio principal. Copiando o solo. Um Alfa Yankee Kilo, copiou o solo. Azul Alfa e a Juliette, cara. Oi, gente. Alfa Yankee Juliette, copiou o solo. Alfa Yankee Juliette, na escuta. Autorizada até a entrada do Pátio 3, a porta quando lá. Alfa Yankee Juliette, reportará na saída do Pátio 3. Chame a 2-1-1, chame o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alternativa 33, decimal 25. 251, alterna 3325, chame a 2-1-1, obrigado, bom domingo. Não vou. Valeu. Na 6225, tá efetuando desvio? Então, um pequeno desvio de por 3 milhas somente, já tá retornando pro DLF 6225. Frequência 1288, alternativa 35, decimal 3. Chama 6225, controle. Aí escuta 6225. Chama o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 35. 5 decimal 3. 282353, centro Recife, Xenai 62, Recife. Bruno 649, desça para 2000 pés, o ajuste 1015, autorizado em LSXT, reporte no localizador. 2015, reportaremos estabilizado, voo 649. Paulo Salvador, Alpha Juliet, finalizando a reporte na posição 03. Grata, bom dia. Tente Alpha Juliet, bom dia. Alto Salvador, bom dia, Altan, 3125, está no 2, informação Golf, autorização Galeão. Alto 3125, informação Hotel, copia? Confirmo, 3125. Autorizado, Galeão 360, decola 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda Irum. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5423, controle em 1-20.8. 360 autorizado, decola da Euleda, curva direita, Irume, up em November 857. 5423 o transponder e 1-20.8 o controle TAN 3125. Tá 3125, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback e acionamento, confirma o gate que ponto. No 2? Gente. Obrigado. Só no Salvador, bom dia, Azul 5003 com a Hotel, autorização para Guarulhos, pronto 4. 5003, informação Hotel confere, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda. Da Euleda, após o Brasulo 1-0, Taubaté, e conforme rota, transponde 5425, chama controle em 1-20.8, corrigindo na saída da Euleda, motivo ok. Afirmativo. Autorizado 360, via Brasulo 1-0, decolada da Euleda Motiva, com curva pela direita, da 10, 5425 é o transponder, 1-20.8 é o controle, Azul 5003 na 3 Romeu. 5003, protegimento correto, 1-03, na remota 03 empate 3, chama pronto para o pushback e acionamento. Chama ali. Controle, o voo no 649 estabilizado no ILS. Voo no 649, chame torre, na frequência no 8.95. 895-649, obrigado, Sérgio. E Salvador, muito bom dia, o voo no 649, estamos a 1,5 milha do Índia Serra. Eu no 49, altímetro 615, 1015, tá baixado de trabalho? Ainda não. Voo no 649, baixou e travou. Repouso, pista 10, vento 040 graus com 04 nós, forma pista úmida, voo no 649. Ciente, livre pouso no 0, voo no 649. 049, solo 04, à direita no Fox, solo 211, bom dia. Direita Fox, 211, obrigado, Terra. Solo Salvador, bom dia, Bono 649, livrou Fox. Bono 649, taxizia Alfa Juliette até o gate 07, bom dia. Alfa Juliette, posição 7, gol no 649, bom dia. Autorizado, repasso táxi, 3125. Se tiver questionamento no 2. Autorizado, repasso táxi, 3125. Salvador, bom dia, o Luna 759. Luna 759, bom dia, informação em curso é o hotel, guarda um minuto, cópia. Para o táxi, Você vê a Índia, ponto de espera chamado em 1-9, próximo 95, altimetro 1015, bom voo. Olá, Salvador, bom dia, passageiro 2223, seguinte do hotel, canal remota 24, repetitivo por gentileza, Vitória da Conquista. Para sair da Arbora Elefa, número 2 para a costa. Arbora Elefa, aguardando a costa 2223. Bom, 759, copia? 003, pátio 3, 3 Romeu, pushback acionamento. Copia, 1759. 5003 autorizado, pushback acionar, repórter ataque. Repórter ataque, 5003. 1759 Guarulhos autorizado, 360. Decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da El Leda Mótimo. Opens 1-0 é a primeira aerovia que intercepta após Taubaté e conforme rota. Transponder 5441, controle em 1-20.8. São Paulo, Guarulhos, 360, pista 1-0, curva direita da El Leda Mótima, Pedro Zulu 10, Taubaté, acena 5441 e controle 208, voo 1759. Voo 1759, protegimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento no gate 01. Acerido 2223, copia. Afirmativo, prossiga. Vitória da Conquista autorizado 180, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbora Elefa. Após Elefa Oplor e conforme rota. Transponder 5432 e controle em 120 decimal 1. Autorizado 180, Vitória da Conquista, decola da 1-0, curva direita na saída Arbora Elefa. Após Elefa Oplor, 5432, transponder 120 decimal 8 é o controle. 80 graus com 04 nós, altímetro 1015. Pai de Brasil Uniforme, Andrade Abaixé, solicitou o CSS do hotel, nível 200, sem exceção para o seu hotel. Mike Bravo Uniforme, informação hotel confere, confirmando decola para a Serra, Serra X-Ray Hotel. Aqui, o Maxwell informa. Gente, confirma o parte que se conta? Gente, autorizado Serra, Serra, X-Ray Hotel, nível 200, decola da 1-7 com primeira curva à direita na saída Arbor, após direto. Transponder 5431 no controle em 120.8. Autorizado Serra, Serra, X-Ray Hotel, nível 200, 17, decola, curva direita, Arbor, pousada direto. 1208 ao controle, 5431, transponda, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, protegimento correto, confirma para ver. Vai passar para a boca, continuar para o táxi. Gente, Mike Bravo Uniforme para acionamento de táxi, chama Torre 1, noite, decimal 95, altímetro 1015, voo 95, 1015, obrigado, bom dia. Para o táxi azul 5003, com 9:30 a bordo, 4 horas e 18, alterna o galeão. Taxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1-8, decimal 95, altimetro 1015, bom voo. Pátio 3, pátio 1 e Índia, 118,95, ponto de espera da 10, 4,5003, bom dia. 5.000 pés, ajuste 1.015. Dia, chegada bom, 4.000 pés, taxa pátio 1. Decolou de 1-8, controle 120, decimal 8. Bom voo, bom dia. 08, bom dia, obrigado. Eu prossigo. Bom dia, senhora. Alfiense Uniforme, dando parte 3. Solicitar reboque para a posição 3 do parque principal. Gente, autorizado até a entrada do parque 3. Confirma a remota que se encontra. Encontro na remota 2, Romeu. Gente, confirma a posição para qual prossegue? Posição de reboque vai ser a posição 3 do pátio principal. Gente. Salvador, as Alfa Yankee uniforme voltando. Prossiga. Senhora, só confirmando a posição de reboque, vai ser a posição 2. Posição 2 do pátio principal. Gente, reporta na entrada do pátio 3. Afirmativo, reporta na entrada do pátio 3, Alfa Yankee uniforme. 25, fica entre a esquerda, fazia transformação. Reporte para o ano Leda, o TAN 3125. Reporta. 190 com 1015, azul 5003. Não, Cláudio Leda, 3125. C3, 1025. 003, decolagem 22, controle 120, decimal 8, bom, vai, bom dia. 1208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 5003. Azul 5003, bom dia, contato radar, segundo para o 360, via da EL. 360, via da EL, obrigado. Tem 2 horas e 3. Utilizando 5, agora via na direita da roda. 3125, por quantas milhas? 20 milhas, 325. Gente. Azul 2704, autorização Recife, nível 350, pista do hotel. 2704, informação até o ponto era mais um minuto, cópia. Tomou 2 alfa e aqui de forma pronto para ingresso, pode principal. A gente mantém a posição na entrada do pátio 3 e forma uma aeronave realizando pushback no setor do pátio. Afirmativo, Alfa e Yankee uniforme mantendo a posição. Na 3125, chama o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33.25. Papatango Mike X-Ray Alpha, posição é bota 14, solicito o reboque para a posição de número 10 no pátio principal. Mike X-Ray Alpha, se conta na remota 14, no pátio principal, confirma? Afirmativo. Gente, autorizado até o através do gate 06, reportando através do gate. Desculpe, senhora, nós estamos indo para a posição 10. Não vamos passar pelo 06, não. Gente, só corrigindo então, o senhor está autorizado a prosseguir com o reboque até o gate 10, reporta sinalizando. Grato, reporta ali. Horário táxi 1759, 164, 3 horas e 50, galeão. Taxi é via Índia, ponto de espera chamado 1198, decimal 95, altímetro 1015, vamos lá. 1015, obrigado. Passando 2223, na remota 24, puxa acionar. Autorizado, reposto táxi. Quem fará? O Alfa Yankee Uniforme na escuta? Na sua escuta. Atenção ao tráfego iniciando, táxi prossegue o reboque até o gate 02. Afirmativo, então, autorizado, chamar a calçada do gate 02, Alfa Yankee Uniforme, obrigado. Confirma, o tanque irá realizar o reboque no, na remota no 4, é Tan Mike. É o Mike X-Ray Alpha. Gente, Mike X-Ray Alpha, reporta finalizando o reboque no gate 10. Gente, reporta ali. Gate 05, Juliette te avisou. Para informar, giro 03. Temos. Altímetro no 05. Ali decola para saber, gente. Autorizado 350, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Cuca, Jamo, após Jamo, Caju. O peso 17 é a primeira aerovia que intercepta, pois conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 5442, controle 120, decimal 8. Afirmativo para Recife, 350, saída decola pista 10, curva esquerda, Cuca, Jamo, Caju. Intercepta o peso 17. Nosso transponder é o 442 e controle esquerdo 1208. 704, cotejamento correto, a porta pronta para buscar questionamento. Depois. 759, decola os 31 no controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Obrigado, bom dia. Controle 759, bom dia. 759, bom dia, contato radar, saída da Elfo e mantenha 360 por hoje, Leda. Está presente, Leda, sobe 360, possibilidade de coordenar para o centro 380. Mantenha 380 no 759. Autorizado, 380. Somos duas ofensas que falam sinais no rebote para o 22. Muito obrigado, até um bom dia. Gente, Alfinha Uniforme, bom dia. O Tarso, passando do 2223, está com 50 no POB, autonomia de 6 horas e mais 36 minutos para o táxi. Qual alternar Salvador? 3:36, autonomia? 6 horas e mais 36 minutos. 26:36, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1 no 8, 95, altímetro 1015, bom voo. Pátio 3, pátio 1 no Índia, torre 18, 95. Obrigado, bom serviço. Calma, frequência lisa. Gente, Mike X-Ray Alpha, de frequência, bom dia. Bom Zona 755, Torre Salvador, 18.95. 755, chamará. Torre Salvador, Golvo 755. 755, forte visual com campo, altímetro no 0, no 5. Já visual com campo, Golvo 755, com ajuste pequeno. Reporte no externo, baixado travado, Golvo 755. Passado no externo. Torre Salvador, bom dia, passaria do 2223, próximo ao ponto de espera da 10, decola sem parada da Charlie. Bolívia, ingresso, decolagem a partir da Charlie, pistão no 0, vento calmo, altímetro 1015, passaria do 2223. 2223. Salvador, bom dia, Gol no 649 com a hotel, autorização, Porto Seguro. É 649, informação hotel, confere, guarda um minuto, confere. Guarda. Chegou no 755. O vento calmo, altímetro no 0, no 5, forma pista molhada. Tem pouso autorizado, pistão no 0. Vamos 755, baixar, por favor. 2223, decolou os 35, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, manda mensagem. Possibilidade de voar ótima, o Gol 9759. Tô no 759, por gentileza, mantenha a pista da saída. Sim. Controle Salvador, bom dia. Passaredo 2223. Passaredo 2223, bom dia. Contato radar, saída Argo. Suba sem restrições para 180. Argo, sem restrições, 180. Quando possível, solicite a leste. Obrigado, leste. Boa, Melan. Obrigado. No 759, Centro Recife, Hino 251, na primária, secundária, 13325, bom voo. 251-330-3325, no 759. Copia 49. Ponto seguro, autorizado 360, decola da 190 com a primeira curva direita na saída da Euleda após o Videv. No Peruís 50 é a primeira aerovia que intercepta, após conforme a rota. Transponder 5445, controle em 120.8. Autorizado, Porto Seguro no 360, via Peruís 50, decola da 10, curva direita, Nadaia, Olida, Bidev. 5445, transponder 208 ao controle, dono 649. No 649, está pronto para o pushback e acionamento, ninguém serve sempre. Preparado, obrigado. Passarido 2223, fim de evitar a formação, solicita a proa 230. Por quantas milhas, confirme? Por umas 20 milhas. Obrigado. Pushback e acionamento. Autorizado, reportado. Reportado. Um decimal 1, bom dia. 0 a Fox, 3 a 1. Falou, Salvador, bom dia, agora 755, livrou na Fox. Bono 755, taxi via Alfa, Juliette, a porta de da Juliette. Alfa, Juliette. Salvador, Gono 649, pushback e acionamento. Autorizado, reposto táxi. Chama táxi. Essa é a Juliette, agora 755. 755, como seu gate é o 01, após o início do táxi do colega da Azul, Embraer 190, ingressa desde o Juliette até o gate 01. Sete, faz o colega da Azul, ingressa Juliette 01, O 2704 para táxi está com 84 a bordo, Fortaleza com 3 horas e 45 minutos. CV Índia, ponte de carregamento 1198, decimal 95, bom voo. Índia com 1015, ponte 1095, obrigado. Bom dia, Mike, Eco e Juliette, formação Índia em curso, aguardo um minuto, cópia. Doe é o 2704.010 ponto. 704 está livre, alinhar e decolar. Estão no zero, vento variável com 03 nós, altímetro 1015. Livre, alinhar e decolar para o azul 2704. Taxi via bate 1 no Índia, ponto de espera do Índia, 1895, altímetro 1015. Atento ao colega da companhia que ingressa via Juliette, até o gate 01, não pode prosseguir o táxi, ok? Aqui, então dá passagem, a foto do SEG, o que faz o quanto espera na Lorena e é passado. 755, confirma iniciando o táxi. Já aguardo o voo agora, 755. Autorizado a ingressar, via Juliette, pelo 01. Autorizado a ingressar, 01, agora, 755. Mike F. Juliette, confirma. Mike F. Juliette, autorizado Sierra, Sierra X-Ray, hotel, uma centena, decola da ONU 7 com a primeira curva direita na saída Arbora Elefo. Após Elefo, conforme rota prevista no plano de voo, transponda em 5433 o controle em 120 decimal 8. Só corrigindo, é Arbor direto a saída, ok? Aqui é com o Juliette, cotejamento correto, para acionamento táxi, chama a turma 1 no noite, decimal 95, altímetro 1015, bom voo. Juliette, com informação Índia, November Alpha, informação Índia, confere, confirma área de sobrevoo, parte que se encontra o 4. Parte 4, a intenção é TVL, coordenação com a torre na alma 7. Gente, informo que está sujeito ao tráfego, ok? Gente, autorizado o circuito de tráfego no nosso site, mantendo o nome ao pé, curva a critério da Torre Salvador,